Check-out. Love hit. Isso, 1768. Beleza. Deixa o nego falar, deixa eles no blá blá blá. Eu não fecho com os cops, não. Na. Pega meu lápis, eu vou atirar, mas ela tá tão na minha. Ela é tão certinha e eu um 71, vai, deixa pra lá. Eu levo ela pro pátio, ela diz que não gosta do rap. Só do meu tênis, só do meu creme, só do meu... Você faria qualquer fita, eu só mandaria uma DM. Eu vi no seu Insta, eu te achei linda, eu só mudaria o ADM. O que não é você não me interessa, mama. De todos os rappers eu sou mais extraterrestre. Você me conhece e age como se não soubesse, mama. Você me enlouquece, você me esquece, mas você não me engana. Essa mina fazendo blowjob, unbelievable. Vou te dar uma joia, comer forte e sumir de novo. Sexo de tarde é o que eu mais gosto, porque eu vejo com meus olhos. Se eu vejo com meus olhos é um delírio. Beatmar feito Sonserina, que a fumada sem simila. Black, black roses na caixinha. Eu sei o atalho, seu amigo é otário. Eu tava na aposta, eu tô na aposta. Tipo, quem quer ser um milionário? Ok, eu pago, pode jogar nos peitos do teu pai. Eu me sinto bem culpado, toda vez que eu posso mais. Vê quem vai ficar ao teu lado, pague o preço parcelado. Sei que eu exagero e deixo o alter ego alterar recíproco. Quando você diz que eu não significo nada, eu tava fingindo, nem dormindo eu tava. Você tá seguindo seu instinto, eu não sigo nada. A vida te controla, logo não pode ser controlada. Eu sempre respondo meus questionamentos. Eu jogo xadrez, não jogo dama, mano, só lamento. Todo mundo que fica de fora queria tá dentro. A culpa é sempre de alguém quando te falta um dinheiro. É sério, meu. E vê se manda o Pix logo pra gente acertar esse negócio do sofá. Porque senão não vou mais aceitar a reserva sua.